Dia 13, Salmos. O desafio é enorme. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Salmo 63, verso 8. Deus diz: os salmos não são anestésicos. Eles não são uma xícara de chocolate quente em uma noite fria. Eles são as orações de alguém perdido na floresta escura, tremendo de frio, incapaz de ficar de pé diante do vento feroz. Eles são os louvores que partem do coração dessa pessoa quando ela se entrega a mim para a libertação. Quando confia que minha mão segurou a sua e que a estou levando para casa, muito devagar, mas da maneira certa. Encare as difíceis questões que a vida exige que você pergunte. Junte-se a outros viajantes na estrada estreita, peregrinos que reconhecem a própria confusão e sinta seus medos. Então, juntos, vivam essas questões em minha presença. Suas lágrimas se tornarão a melodia de uma nova canção. Sua escuridão se tornará a janela pela qual uma nova luz aparecerá. Sua dúvida se tornará um novo solo, um solo sólido no permanecer de pé. Seu anseio por se sentir sozinho e perguntar coisas em minha presença, na companhia de outros autênticos peregrinos, é bom. Esse anseio revela uma adoração verdadeira e abre seus ouvidos para escutar a música do céu e para, de forma desajeitada, mas com ritmo, começar a dançar. Decida repetidamente apegar-se a mim como eu sou, ou me remodelar para aquilo que você quer que eu seja. O desafio é enorme. Ou você vai se encontrar, a alma e encontrar, ou irá se perder, a alma e criar, para atender às suas tolas expectativas. Faça a escolha certa. Dedique um momento para orar. Senhor, ajude-me a não temer as questões difíceis que surgem na escuridão da vida. Em vez disso, permita-me descobrir esses momentos como uma oportunidade para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Perdoe-me quando eu o remodelo no Deus que eu quero que o Senhor seja, em vez de permitir que sejas o Deus que és.